nós aí de novo pra falar de amor, né, pai? Porra, obrigado, João. Vou chegar aí no teu samba um pouquinho. Tamo junto. Demorou. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim, o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz. Ei! É tu. Vou chegar. Chega mais. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz. E cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cantar, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, Zeca, se unir pra se encontrar. É por isso que propôs um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim, vindo mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz. Feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. É cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados e perdoar os pecados. Pra saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Já vou, João. Obrigado. Nada não, velho. Aliás, afinal de contas, a gente tinha que registrar, porque é o nosso primeiro samba feito junto, né? Pode crer, e com emoção, né? Vai assinar embaixo? Toda hora. Obrigado, velho, obrigado mesmo. Obrigado nada, é a nossa obrigação. Vamos parar de ficar duro daqui pra frente.